nosso tema de hoje é a importância da prece. E é por isso que a gente começou fazendo essa oração do Pai Nosso, pela importância que ela tem nas palavras que ela profere. Essa oração, todos sabem, ela foi nos oferecida por Jesus. Foi Ele que criou ela e nos presenteou. E a oração do Pai Nosso, ela tem, na primeira parte dela, ela fala do reconhecimento a Deus. É a forma de nos reportarmos a Ele, reconhecendo quem Ele é para nós. Por isso que nós dizemos Pai Nosso, né? Então, estamos reconhecendo a grandiosidade, a importância dEle e, vamos dizer assim, o poder dEle sobre as nossas vidas. É o nosso Criador, é o nosso Pai. E depois dessa parte do reconhecimento, existe a submissão da criatura ao Criador. Quando nós dizemos a Ele que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou em outras passagens da própria oração, né, nós nos colocamos de uma forma submissa, aceitando tudo aquilo que Ele nos oferece. Porque tudo aquilo que Ele nos oferece é aquilo que nós precisamos, mesmo que nós não compreendamos isso de uma forma bem racional. E no final, os nossos pedidos a Ele, né? Então, que nos dê o pão de cada dia, não na forma do alimento, mas na forma de sustentar aquilo que nós precisamos ter para continuar as nossas jornadas, as nossas lutas diárias, de enfrentarmos principalmente a nós mesmos. Não é nem o exterior, mas talvez o principal seja as nossas posturas internas que nós precisamos modificar para poder compreender melhor aquilo que está fora de nós. Não só no pão, né? Mas também quando nós pedimos para que Ele perdoe as nossas ofensas na mesma proporção que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, existe ali também mais um ato de submissão através de um pedido. Mas, de que forma que a prece ela se torna importante? Por que ela é importante para nós? A prece é uma comunicação mental que nós fazemos, obviamente, com a espiritualidade acima de nós. Nós nos colocamos numa comunicação no sentido de nos abrirmos para que eles possam, através dessa abertura que nós damos mental, se aproximar de nós, e seja através do processo intuitivo, pelos pensamentos, ou através das energias que nos passam, que até foi falado semana passada, né? Através dos passes espirituais, eles nos auxiliam. Existe uma questão que muitas vezes, até no livro do Evangelho, é colocado isso, né? Bom, por que eu vou pedir a Deus alguma coisa, se sendo Ele onisciente, Ele sabe do que eu preciso? Sem dúvida, né? Ele sabe bem melhor do que nós o que nós precisamos. Mas essa postura de se colocar em comunicação, ela cria um canal entre nós, um canal poderoso, porque a oração é o alimento do Espírito. Quando nós temos fome, o nosso corpo nos chama a atenção e nós vamos lá e nos alimentamos. Às vezes nós fazemos isso também pelo processo da ansiedade, não é nem por fome, mas aí é uma doença, não é um processo natural, vamos dizer assim. Mas e quando nós temos a fome espiritual? A gente não percebe, mas durante o nosso dia, em quantos momentos nós decaímos na questão mental, na questão emocional, nós nos sentimos desequilibrados por alguma coisa que acontece, por alguma coisa que alguém nos fala, por alguma coisa que nós tomamos conhecimento e nós entramos numa sintonia abaixo daquela mínima que nós deveríamos ter. É nesse momento que nós deveríamos recorrer a esse alimento espiritual, que é a oração, para nos reequilibrarmos novamente e nos colocarmos numa posição melhor. Se nós lembrarmos disso durante o dia, eu tenho certeza que o nosso dia melhora, porque nós vamos estar nos conectando ou reconectando com a espiritualidade boa. Além disso, Para que serve uma oração? Basicamente, para pedir, que a gente sabe bem como é que funciona, nós estamos normalmente pedindo coisas, para agradecer, quando nós conseguimos reconhecer aquilo que vem até nós, são várias coisas, e para nos reportarmos a Deus no sentido de glorificar. Que nas orações mais antigas a gente percebe que era feito muito mais, de uma forma mais costumeira, a glorificação do que hoje. Então, era um reconhecimento de Deus, do que Ele representa sobre as nossas vidas. Mas, além disso, de que forma que nós rezamos? Nós rezamos por nós, basicamente, pedindo coisas para nós ou devolvendo aquilo que nós estamos recebendo, e pelos outros. E esses outros podem ser os encarnados e os desencarnados. Abrindo até um parêntese, eu falei antes, na abertura ali, das irradiações. O que são as irradiações, se não uma forma de oração aos outros? E ali a gente bota, né? Encarnados, desencarnados, onde estão, às vezes, se estão adoentados. E através desse processo em que nós fazemos isso, nós estamos entrando em comunicação com eles, porque nós estamos, quando nós escrevemos o nome deles, nós estamos pensando neles. Só que o ideal é que a intensidade e a intenção desse nosso pedido seja forte, para que ganhe força esse envio energético que nós estamos buscando levar até eles, ou até nós mesmos, né? Nós temos uma capacidade, através desse processo, ilimitada. A questão é nós realmente acreditarmos na potência que tem uma oração. A gente, por leitura dos livros, né, espíritas, nós compreendemos o quanto isso é utilizado no lado espiritual por aqueles que trabalham pelo bem, através não só da oração, e o que acontece nos momentos de oração, quando eles, de uma forma que eu disse, né, de coração verdadeira, se reportam a Deus, a narrativa é impressionante. Então, se nós pensarmos que nós temos essa capacidade também, nós vamos utilizar isso como uma ferramenta de bem-estar e de evolução para todos nós. Muitas vezes, eu disse, né, nós rezamos por nós e pelos outros, só que esses outros normalmente são os nossos conhecidos, os nossos familiares. Um dos grandes problemas que nós temos é no nosso dia a dia, vamos dizer assim, enfrentarmos o mundo. E seria uma prática racional se nós, através desse processo, nós dirigíssemos essas energias que nós produzimos para todos, todo o planeta. É muita coisa, mas todo mundo fazendo também é muita coisa que se faz, né? Porque nós diminuiríamos essa intensidade que vem de fora para dentro. Nós estaríamos criando ambientes cada vez mais saudáveis. A prática do Evangelho no lar é também uma prática de proteger o ambiente doméstico através de um estudo com oração. Nada mais do que isso. Congregando as mentes ali presentes num mesmo ideal. Quando nós reunidos aqui fizemos a oração do Pai Nosso na abertura, todos nós estávamos sintonizados numa mesma frequência. É por isso que eu disse que nós potencializamos tudo aquilo de bem que tem aqui, de uma forma muito mais forte mesmo. Então, imagine o que nós somos capazes de fazer quando nós nos unimos. Nós conhecemos isso, nós já vimos diversos exemplos. As importâncias das uniões, quando direcionadas por um mesmo objetivo, são capazes de transformar qualquer coisa. Nós precisamos só acreditar nisso e continuar nessa mesma direção. As nossas ações diárias, quando nós estamos conscientes do que nós estamos fazendo e buscamos fazer as coisas de uma forma correta, de uma forma boa, nós começamos a nos organizar nessa nossa caminhada. E isso influi diretamente no nosso pensamento. O nosso pensamento começa a andar junto com essa ação que nós estamos produzindo. Isso faz com que nós tenhamos uma proximidade maior com a espiritualidade, que vê muitas vezes ali naquela atitude uma oportunidade de agirem. Nós sempre falamos, né, das semelhanças e das vinculações através das afinidades. Então, é só a gente pensar. Quando nós estamos fazendo a coisa certa, quem nos acompanha? E quando nós estamos naqueles momentos de desequilíbrio, de raiva, que às vezes chegam nos nossos dias, quem que também se aproxima de nós? Os bons não conseguem, muitas vezes, o contato que é necessário. E até nisso nós precisamos ampliar os nossos conceitos do que é ser bom. À medida que nós evoluímos moralmente e até intelectualmente, nós começamos a compreender o que é realmente ser bom e fazer o bem. Nós começamos a fazer com que isso tenha uma proporção bem maior do que aquela que nós imaginávamos. Então, através disso, nós também recebemos mais auxílio para continuar ampliando essa vontade que nós estamos produzindo ou desejando produzir. Então, nesse sentido, a oração ela tem um papel fundamental. Nós todos, quando crianças, fomos ensinados, né, a rezar. Antes de dormirmos, né, nos reportarmos a Deus ou a algum santo para podermos manifestar, então, essa nossa, como eu disse, esse reconhecimento ou essa pequena submissão quando nós entendemos. Então, é uma prática que muitas vezes, no decorrer dos tempos, nós acabamos perdendo. Nós crescemos e deixamos um pouco de lado. Voltando até o que eu disse antes, o alimento espiritual, que nós precisamos diversas vezes ao dia nos realimentar disso para ter força de resistir às tendências que nós carregamos. Porque, por mágica, as coisas não vão acontecer. Nós precisamos buscar aquilo que nós estamos realmente desejando. Então, que nós possamos, através desse processo, nos unir à espiritualidade, que muitas vezes só espera uma chance para nos ajudar. O evangelho que eu sempre trago junto, né, ele tem um capítulo no final que fala só sobre preces, as diversas formas de prece, como é, como não é. É bem interessante para a gente poder ler e entender um pouco mais sobre tudo isso que nós estamos falando.